vai mexer na bunda no ritmo do papá. Papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, novinha de 18 já quer ir pro hotel, perereca, perereca, bota. A novinha de 18 já quer ir pro hotel, perereca, perereca, bota. Perereca, perereca, bota. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Para arriba, para barro, empinando o bumbum. E chacalacabum, e chacalacabum, e chacalacabum. E chega lá, acabou. Eu tenho fumo, perrita. Acelera, acelera, acelera, acelera, acelera. Tô só pensando, bota. Menina em posse, posse, po. Menina em posse, posse, po. Menina em posse, posse, po. Menina em posse, posse, po. Ela porra menor, po, po. Menina em posse, posse, po, po, po, posse, posse, po. Posse, posse, po. Menina em posse, posse, po, po, po, pai, po, pai, po, pai, po, pai. Vai mexer na bunda no ritmo do papá. Marcos. E aí, Dino?